Você nunca desiste, não é? Nunca. Nem eu. Aqui você não toca, eu vou te abafar. Aqui você não toca, eu vou te abafar. Pra quem falou demais, agora tem que aturar. Pode vir de ré, o meu grave tá demais, abalando a concorrência e tirando a sua paz. Fantástico chegou, eu vou falar pra você. Onde eu chegar, é melhor você correr. Os Fantásticos chegou, eu vou falar pra você. Onde eu chegar, é melhor você correr. O seu som não tá com nada, eu vou abafar você. Onde eu chegar, é melhor você correr. O seu som não tá com nada, o seu som não tá com nada, eu vou abafar você.